informa que tudo começou quando um gato da vizinhança derrubou a bicicleta dele, do valentão, né? Ao perceber, ele gritou grosseiramente com a mãe, dizendo: "Levanta essa porra aí", se referindo à bike. Quer dizer, olha o palavrão que o cara tá aqui na matéria, gente. Tô lendo o que tá aqui. Ele, grosseiramente com a mãe, disse, né? Levanta aí essa... É? Bem, o pai interveio, exigiu respeito. Foi quando ele disse: "Vai querer também?", vindo a golpeá-lo uma paulada na região das costas. Rapaz do céu. A PM foi chamada, mas num primeiro momento não encontrou o acusado. Minutos depois, os policiais passaram próximo à residência da família e conseguiram abordar o indivíduo. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de polícia civil. Aí, meu irmão, tá na hora, né? Os PM dão um cacete nele, né? Para ver se é bom bater nos outros, né? Principalmente bater em pai e mãe. É triste, gente. Você, nós, aqui como apresentador, né? Ler uma matéria dessa é muito triste. Porque a gente vê o quão tá aí o ser humano com falta de Deus no coração, né? Isso aqui é falta de Deus no coração. Não respeita pai e mãe, vai respeitar quem? Vai respeitar quem? Não respeita pai e mãe? É um absurdo, né, gente? Falta de Deus no coração. Eu acabei de falar em palavra ingratidão, né? Esse indivíduo aqui era para estar agradecendo o pai e a mãe pela vida, pelo que o pai e a mãe estão fazendo por ele, né? Quer dizer que eu acho que ele nem sabe o que é, nunca usou a palavra gratidão na vida dele. Então tá aí. É, e foi detido, encaminhado à delegacia de polícia civil. Lá ele vai responder. Eu acho que lá vão ensinar ele a respeitar pai e mãe, né? Respeitar os outros. Muito bem, 16 horas, 9 minutos, 4 horas da tarde, 9 minutos em Corumbá. Obrigado pelo carinho, muita gente chegando agora na nossa programação. É você aí, me dando uma carona pelas ruas de Corumbá e de Ladário. Obrigado pelo carinho, né, gente? Estaremos juntos até 16h55, tem muita música gostosa aqui para você. Você que está aí trabalhando, você motorista de aplicativo, moto, taxista, você taxista, você motorista de ônibus, de carro, você pode ir em qualquer lugar onde tem uma internet boa, né? Se você tem um pacote bom de internet, acompanha a nossa programação, tá certo? Pelo menos o meu pacote que eu tenho da Claro de internet, ele é excelente. Qualquer buraco que eu vou sintonizado aqui no site da emissora, novaclubeam.com.br, e acompanha a programação manhã, tarde e noite pelo meu smartphone, pelo site da emissora, tá? E você curte em alto e cristalino som, tá bom? Além de ficar informado aí com as últimas notícias chegando para você aí no nosso site. Muito bem, chegando mais um sucesso gostoso para você na nossa programação Top 30 da Clube para você aqui com JC, Zé Neto e Cristiano, Ressaca de Ontem. Ontem eu não tava do seu lado pra frear o seu álcool, já pedi pra parar, eu sei que você pega grau fácil. Pelos vídeos que eu assisti, tava andando com quem cê julgava, frequentando os rolês diferentes, querendo matar a saudade e a garrafa. Pelo jeito seu esquema novo não passa do quarto, e o dedinho foi no meu contato. Oi, o que você quer? Não me chame de amor, porque eu tenho nome. Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem. Foi o que você quer, não me chame de amor. Você perdeu o juízo, vem de outra cama pra querer deitar comigo. Foi o que você quer, não me chame de amor, porque eu tenho um nome. Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem. Foi o que você quer, não me chame de amor. Você perdeu o juízo, vem de outra cama pra querer deitar comigo. Cê é doido, é? Ah, Nossa Senhora! César Neto e Cristiano! Pelo jeito, seu esquema novo não passa do quarto. O dedinho foi no meu contato. Foi o que você quer, não me chame de amor, porque eu tenho um nome. Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem. Foi o que você quer, não me chame de amor. Você perdeu o juízo, vem de outra cama pra querer deitar comigo. Foi o que você quer, não me chame de amor, porque você quer, não me chame de amor. Você perdeu o juízo, vem de outra cama pra querer deitar comigo. Vem de outra cama pra querer deitar comigo. Você está ouvindo programa A Tarde é Nossa. Sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um pim-pim que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta o pouco graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, pra sala, que nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala, que nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um. Mão pra cima, vem, vem, vem. Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Marília Mendonça. A rádio que é top. Nova Clube. Pode me esquecer. Pode me esquecer. Acabou. Mas o coração me diz: não acabou. Mas acabou. Cala a boca, coração. Acabou. Quando eu te vejo, sinto, não acabou, mas acabou. Será que o nosso amor foi mentiroso? Será que a gente não beijou gostoso? Será que o arrepio que eu vi na sua pele foi só pra me enganar? Será que o teu gemido insinuante? Será? Pegou, foi hipnotizante. Tô usando. Amor foi mentiroso, será? Que a gente não transou gostoso, será? E o arrepio que eu vi na sua pele foi só pra me enganar. Será que o teu gemido insinuante, será? Pegou, foi hipnotizante. Tô usando meu alto-falante. Felizes e raros, só pra te dizer. Você curtiu aí, bom gosto, pode me esquecer, 16 e 19 na clube. Vamos a um rápido bloco comercial e eu volto aí trazendo a classificação do Brasileirão e os jogos, né? Os próximos jogos. Você está ouvindo programa A Tarde é Nossa. Apresentação JC. Estamos de volta com ele, JC. Boa tarde. Que dia lindo. Fique de bem com a vida. A mais ouvida. Alô, gente, amiga e querida, aqui quem vos fala é Mário Luiz, o Corujão do Pantanal. Eu quero convidar você para o nosso programa Clube da Alegria, das 5 até as 8 da manhã. E hoje sábado a gente continua feliz da vida com você, das 5 às 7 da manhã. Clube da Alegria, acordar cedinho para ficar mais gordinho. Em Corumbá, a franquia mais saborosa do Brasil, Amor é Milho, com as delícias, pamonha doce e salgada, curau, brigadeiro de milho, bolos, com opção zero lactose, sucos, shake, sopa paraguaia, e a dica do intervalo é... Amor, estrogonofe de frango, com os ingredientes, milho, estrogonofe de frango caseiro e barata palha. Amor é Milho, Rua 15 de Novembro, 75, Centro. E o WhatsApp 99213-4227. Siga amoremilho.corumbá nas redes sociais. Amor é Milho, um caso de amor. Cidade Branca, Supermercado, informa a hora certa. 16 horas e 21 minutos. Você ouviu a hora certa. Oferecimento Cidade Branca, Supermercado, simplesmente imbatível. E atenção, cliente amigo, porque essa semana o Hiper Feirão Verde do Cidade Branca está inacreditável. Confira! Temos coxa sobrecoxa por R$6,49 o quilo. Esse preço você só encontra aqui, cliente amigo. Temos centro de agulha bovina e centro de paleta bovina por R$25,99 o quilo. Tá muito barato, hein? Tem farinha de trigo Dallas 1 quilo, só R$13,79. Esse é um ofertaço pra você aproveitar. Cenoura mineira ou tomate longa-vida, só R$13,49 o quilo. Super oferta pra você e sua família. Temos banana nanica, só R$3,98 o quilo. Super oferta, gente. E cebola mineira e batata Mona Lisa, é só R$2,98 o quilo. Super oferta pra você fazer economia de verdade. Hiper Feirão Verde com as melhores promoções, é só aqui no Cidade Branca. Boas compras! Transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. 1410. A melhor rádio. Experimenta. Fique por dentro de tudo. No ar. Fique Sabendo. Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um Fique Sabendo. Um estudo realizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou que ratos selvagens podem contrair variantes do Covid, levando à possibilidade de transmissão secundária para humanos. Biólogos coletaram e processaram amostra de 79 ratos capturados em parques da cidade e perto de edifícios no Brooklyn, em Nova York. Eles realizaram estudos virológicos e sequenciamento genômico e encontraram evidências que ligavam os vírus transportados por ratos aos encontrados circulando em humanos. Para investigar a suscetibilidade adicional dos ratos às variantes, os pesquisadores conduziram um estudo de desafio viral e mostraram que as variantes alfa, delta e ômicron também podem causar infecções em ratos. Acabamos de ouvir aqui. Fique Sabendo. Aqui tem mais sucesso na sua carne. Nova Clube AM. Você está ouvindo o programa A Tarde é Nossa. Apresentação JC. Estamos de volta com ele, JC. Acerte o seu digital com o digital aqui da Clube 16h24. Quarta-feira, 23 de agosto. Abraço muito forte, JC, o Pantaneiro Paixão do teu rádio. Apresentando aqui o nosso programa Tarde é Nossa. Esse nosso encontro gostoso, segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Olha aí, os frutos chegam com a paciência, a força chega com a persistência, as bênçãos chegam com a gratidão, o amor te mantém de pé, e se você acreditar, o impossível acontece com a fé. É verdade, né, gente? Grande verdade aqui nesse pensamento, nessa frase para você. Olha aí, a classificação do Brasileirão ficou assim, ó, até o momento. Primeiro lugar, Botafogo com 48 pontos. Em segundo, Palmeiras com 37. Em terceiro, Flamengo com 35. Em quarto, Fluminense com 34. Em quinto, Grêmio com 33. Em sexto, o Clube Atlético Paranaense com 32. Sétimo, Bragantino com 32. Oitavo, Fortaleza com 29. Em nono, Cuiabá com 28. Em décimo, São Paulo com 28. Décimo primeiro, Clube Atlético Mineiro com 27. Décimo segundo, Cruzeiro com 25. Décimo terceiro, Corinthians com 24. Décimo quarto, Internacional com 24. 15º, o Goiás com 23. 16º Bahia com 21. 17º na zona de rebaixamento, Santos com 21. 19º Vasco com 16. 19º Coritiba com 14. Em 20º e último lugar, América Mineiro com 10. Rodada 21, próximos jogos. Flamengo Internacional no Maracanã, sábado dia 26, às 18h30. No Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás, sábado dia 26, 21h. Na Bia Bichedidi, domingo dia 27, 11h, Bragantino e Cuiabá. No Nilton Santos, Botafogo e Bahia. Isso vai ser domingo, esse jogo vai ser domingo, dia 27, 16h. Na Arena MRV, Clube Atlético Mineiro e Santos, domingo, dia 27, 16h. No Independência, domingo, 27/8, 16h, América Mineiro e São Paulo. Aí no Allianz Parque, domingo dia 27/8, 18h30, Palmeiras e Vasco. No Liga Arena da Baixada, o Clube Atlético Paranaense e Fluminense, domingo dia 27, 18h30. No Presidente Vargas, Fortaleza e Coritiba, domingo dia 27/8, 18h30. Domingo dia 27/8, 19h, no Arena Grêmio, Grêmio e Cruzeiro. Tá aí os jogos da rodada 21 que vai acontecer, né? Vai acontecer, tá bom? Muito bem, 16h28, lembrando que hoje, quarta-feira, Cantinho do Jota aberto a partir das 17h30. Vai lá, leva a família, os amigos. Cantinho do Jota hoje, quarta-feira, aberto a partir das 17h30. É, Cantinho do Jota ali na Major Gama 611, Centrão de Corumbá. E para amanhã, quinta-feira, você pode encomendar o seu Marmitex lá com a Juarina, tá? Cantinho do Jota, amanhã, seu Marmitex, você pode encomendar lá a partir das 9h. Um cardápio diferenciado muito gostoso para você lá no Cantinho do Jota. Muito bem, aconteceu, vamos a um rápido apoio bloco comercial e aí eu volto com muito mais para você e com essa matéria aqui. Olha só, minutos aconteceu, minutos depois de sair da cadeia, homem furta caminhão e vai preso novamente. É, acho que ele queria voltar para a cadeia, não é possível, né? Minutos depois de sair da cadeia, homem furta caminhão e vai preso novamente. É, aconteceu, daqui a pouquinho eu volto com essa matéria para você, tá bom? 16h30, vamos a um... fazer o seguinte, vamos curtir essa música aqui do Zezé de Camargo e Luciano, lançamento para você, Zezé de Camargo, Frente Fria. Vamos tocar essa música aqui para trazer, chamar Frente Fria para nós, né, gente? Música para você, Zezé de Camargo, Frente Fria. Me diz como é que está em Nova York. Aqui a frente fria, talvez vá pro norte. Só amanhã, só amanhã. E hoje me deseje sorte, sorte, sorte. Me deu até saudade do teu medo de avião, das nossas brincadeiras rolando no chão, jeito engraçado de pronunciar. I love you baby, não vou te deixar. Ah, ah, ah, ah. E se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não chora. É meu coração gritando que está em Nova York. Aqui a frente fria, talvez vá pro norte. Só amanhã, só amanhã. E hoje me deseje sorte, sorte, sorte. Me deu até saudade do teu medo de avião, das nossas brincadeiras rolando no chão, o jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar. Ah, ah, ah. De volta com ele, JC. É, você curtiu aí o Zezé de Camargo? Zezé de Camargo sozinho, gente. Tá aqui, ó. Zezé de Camargo, Frente Fria. Tá? quatro horas da tarde, 34 minutos, nesta quarta, 23 de agosto, aqui no coração do Pantanal. Nossa querida Corumbá, um abração muito forte para você do JC Pantaneiro, paixão do teu rádio. Esse nosso encontro gostoso, de segunda a sexta, das 14 às 17 horas, tá bom? Obrigado pelo carinho. Muito bem, vamos à matéria. Minuto, gente, olha só. Aconteceu. Minutos depois de sair da cadeia, homem furta caminhão e vai preso novamente. Aconteceu. Pouco depois de sair da prisão, homem de 23 anos voltou para a cadeia após furtar um caminhão. Ele furtou um caminhão que estava estacionado a duas quadras do estabelecimento penal Máximo Romero. Estabelecimento penal Máximo Romero. E se envolver em acidente em Jardim. Isso aconteceu na cidade de Jardim, distante 233 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na terça, dia 22. Conforme apurado pela reportagem, ao deixar a penitenciária onde estava preso por furto, o homem encontrou um caminhão de carga de cor amarela estacionado na frente de uma casa na rua Dom Aquino, isso lá em Jardim, gente, na Vila Camisão, e aproveitou que a chave estava na ignição para furtá-lo. Agora imagina o motorista, o dono desse caminhão, deixar a chave no veículo. Tá pedindo para ser roubado, né? Brincadeira. Bem, então o ladrão aqui, ele pegou o carro, né? Aproveitou, estava com a chave, o caminhão, e dirigiu pela BR-267, que liga Jardim a Guia Lopes da Laguna. Eu conheço essa estrada já, passei por ela várias vezes. BR-267. Bom, aí ele perdeu o controle da direção, derrubou o portão e invadiu uma empresa de coleta seletiva. Isso no quilômetro 490 da rodovia. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência pelo guarda do estabelecimento. Ele disse que o motorista do veículo estava agressivo e ameaçando matar quem estivesse pelo local. Quer dizer, o cara tá doido para voltar para a cadeia e aumentar a pena dele, né? Porque ele, além de roubar, ele queria matar também. Bem, o homem foi localizado no fundo da propriedade, ainda no interior da cabine do caminhão. Pela placa do veículo, os policiais conseguiram entrar em contato com o dono. O proprietário disse que o veículo estava estacionado na frente da sua residência com a chave na ignição. Porém, até então, nem tinha percebido a falta do caminhão. O indivíduo foi preso em flagrante e, durante o trajeto até a delegacia, chutou por várias vezes o compartimento de presos da viatura. O caminhão ficou com a parte da frente danificada. Então, ele trombou com o caminhão, a frente do caminhão ficou danificada. E ele deu chute lá dentro, do compartimento de preso da viatura. O cara estava nervoso, violento, né? Não deu certo, voltou para a cadeia e aí a casa caiu de novo, né? Poucos minutos, saiu da cadeia, podia regenerar, né? Viver uma outra vida, não, mas o cara insiste em viver na vida do crime e voltou para a cadeia, né? Infelizmente. O que um cara desse tem na cabeça, né, gente? Não dá para entender. É complicado. 16h38, chegando um sucesso gostoso para você do Calcinha Preta, manchete dos jornais. Declara seu amor e vire a manchete dos jornais. É o que você vai ouvir agora. Calcinha preta! Eu faço tudo por você. Que não vai voltar do seu coração. E não dá nem aí pra mim com quem eu saio, o que faço, com quem fico, que eu posso até me matar. Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim. Pois eu te digo, eu não desisto. Você sabe muito bem que sou capaz de até parar o mundo de girar. A rua de super-herói, amor, vou te mostrar. Que preço for pra resgatar o seu amor. Fique por dentro de tudo. No ar. Fique Sabendo. Olá, meus amigos, Fique Sabendo já está chegando para você. 6 pessoas foram hospitalizadas e 3 morreram após ingerirem milkshake contaminado com bactérias em um restaurante da rede fast food no estado de Washington, nos Estados Unidos. As máquinas de milkshake em um restaurante da cidade continham bactérias de listeria, conectadas a um surto de listeriose transmitido por alimentos, que se iniciou em fevereiro no país. A contaminação resultou em 6 hospitalizações, com 3 dos pacientes posteriormente falecendo. 2 dos pacientes hospitalizados disseram que adoeceram após o consumo do milkshake no restaurante, o que levou as autoridades a fazerem testes no dia 8. Todos os sabores da bebida estavam contaminados. Segundo as autoridades de saúde americanas, as máquinas não foram limpas corretamente, levando à presença de bactérias. Acabamos de ouvir aqui. Fique Sabendo. 16:42. Temperatura 35 graus. Você está ouvindo programa A Tarde é Nossa. Apresentação JC. Estamos de volta com ele, JC. Muito bem, finalzinho de programa, gente. A Tarde é Nossa com JC desta quarta-feira, 16:43. Daqui a pouquinho ela volta, a Gabi Correia, programa Happy Hour no seu final de tarde, programa que faltava na programação, né? E vocês vão curtir um playlist muito gostoso, um final de tarde aqui na programação da Clube com a Gabi Correia, voz que contagia, programa Happy Hour. Um abração muito forte para você trabalhando, curtindo a nossa programação. Muita gente vai deixar o trabalho agora 17 horas, né? Vai descansar, muitos vão estudar ainda, vão para a escola, fazer curso. Outros entram no turno da noite, né? Pessoal que trabalha à noite aí, bom trabalho para você, obrigado pelo carinho acompanhando nossa programação. Você de férias, você descansando, você de licença, né? Obrigado pelo carinho, tá bom? Você caminhando, pedalando, correndo, dirigindo o teu carro, obrigado pelo carinho, me dando uma carona aí nas ruas de Corumbá e Ladário. Uma tarde de quarta-feira quente na região do Pantanal, né? Final de tarde aqui no Pantanal. E mais uma vez o pantaneiro vai presenciar o pôr do sol mais lindo do planeta. É, você se dirigindo lá para o Porto Geral, você vai presenciar o pôr do sol mais lindo do Pantanal. Tá bom? É lindo demais. Mais um sucesso top 30 da Clube chegando pra você, Fernando de Sorocaba, a galera do chapéu. Um velho jeans e o cinto bom de couro curtido. O chapéu na cabeça e a jaqueta surrada. Confere! Confere tudo e vê se não tá faltando nada. Começa na estrada, chama a turma que a festa começa na estrada. Tira o pé no chão do seu pé. Quem sabe dá um passo de cowboy. Levanta suas mãos pro céu. Grita bem alto, eu quero ouvir. Quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Chapéu é animado, da mulherada da quicana e a playboy sabe. Não entende nada quando vê a gente. Acelera na caminhonete, está na média. De segunda a segunda tem gelada. A carne já tá no fogo estralando. Dinheiro não é tudo nessa vida. Tudo isso é churrasco que eu tô gostando. São várias comitivas, um encontro marcado. Placas de toda parte, carros adesivados. Uma galera bonita! Uma galera bonita!

sinal dela no corredor. Eu tava confiante que ela voltaria, e ela tava mais que decidida. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. Estamos de volta com ele, JC. É, gente, estamos de volta para nos despedir, tá bom? Assim foi o nosso programa Tarde é Nossa desta quarta-feira, 23 de agosto. Passou rapidinho, né? Passou muito rápido esse nosso encontro. Mas amanhã, se Deus assim nos permitir, estarei novamente aqui, quinta-feira, amanhã, dia 24 de agosto, às 14 horas, tá bom? Depois do programa Balada Sertaneja, depois do Disparada, a gente chega, tá bom? As meninas já estão aqui, a Gabi, Fernanda, Fernanda Gabi Correia, programa Happy Hour na sequência aqui da programação, tá bom? Obrigado pelo carinho, continue com Deus, continue aqui na programação da Clube. Obrigado a todos pela força, pelo carinho da audiência, que Deus abençoe cada um de vocês com muita saúde, muita paz, muita harmonia e muita felicidade. Obrigado pelo carinho, tchau Brasil, até amanhã. Nova Clube AM. Tá difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair. A rádio que é top. Nova Clube AM. A primeira no seu rádio. Nova Clube AM. Fique por dentro de tudo. No ar. Fique sabendo. Oi, meus amigos. Fique sabendo, já está chegando. Uma girafa sem manchas nasceu no zoológico do Tennessee, nos Estados Unidos, no dia 31 de julho. O pequeno bebê, uma fêmea, que ainda não completou um mês, já tem 1,80m. Ela está sob cuidado. No Facebook, o zoológico anunciou um concurso para escolher o nome da nova celebridade local. A escolha vencedora será divulgada em 4 de setembro. Acabamos de ouvir aqui. Fique sabendo. 16 horas e 56 minutos. Umidade relativa do ar. 32%. Vai ver que um dia a gente se encontra. O Mercado da Vale. Agora tem Restaurante da Vale. No bairro Cristo Redentor, na rua Minas Gerais, número 9. Aberto de terça a domingo, das 10 às 13 horas para o almoço. À noite, das 18 às 23 horas. Oferecendo pratos à la carte, churrascos, porções, chope bem gelado, bebidas em geral e muito mais. E no domingo, Churrasco da Vale. Com uma animação do Evandro. Meu vício é você, meu cigarro é você. Eu te bebo. Venha conhecer nossas instalações e passe momentos agradáveis com toda a sua família. Restaurante da Vale. Agosto Dourado, mês de conscientização do aleitamento materno. O leite materno é uma fonte completa de nutrição, rico em nutrientes essenciais que fortalecem o sistema imunológico do bebê e promovem um desenvolvimento saudável. Ele contém anticorpos naturais que protegem o bebê contra infecções e doenças, oferecendo uma proteção valiosa nos primeiros meses de vida. A amamentação é um ato natural, mas também é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada. A amamentação é um laço de amor e nutrição. Uma campanha Nova Clube de Corumbá. Muito mais qualidade no seu rádio. Aqui tem mais sucesso. Nova Clube AM. Tá difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. Eu passarei o dia inteiro de pijama, mas do outro lado da saudade. A rádio que é top. Nova Clube AM. Acredita que eu já passei por isso algumas vezes? Todo mundo já passou por essa história. Dessa história. Que mais prédio, né? Todo fim de briga é assim. Cê fecha a cara, arruma as malas, aperta o elevador, nem espera subir. Muda de ideia, volta e dorme aqui. Mas dessa vez desceu, trouxa esperou. Nem sinal dela no corredor. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. Não há evidência científica sólida que garanta a segurança e a eficácia do uso da ozonioterapia no tratamento de doenças oculares. O alerta é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A adoção dessa abordagem como terapia médica principal ou complementar é desaconselhada, destacou a entidade por meio de uma nota. A manifestação acontece após recente sanção da lei de número 14.648 de 2023, que permite que profissionais de saúde prescrevam a terapia de forma complementar. Para o Conselho, a análise de inúmeros trabalhos demonstra que, até o momento, a ozonioterapia não tem eficácia comprovada na abordagem de doenças crônicas ou reversíveis e oferece riscos ao paciente. Notícias da hora. Atenção, ofertas extraordinárias da Universidade Anhanguera, Polo Tenir, para todos os cursos por tempo indeterminado. Cursos a partir de R$99, bolsas e muito mais. Temos laboratórios para aulas práticas e laboratórios de informática, vestibulares diários, online das 13h às 20h e nos sábados das 8h ao meio-dia. Telefone 3234-3900, ramal 7 ou 99981-9294. Universidade Anhanguera, Polo Tenir, na rua Tenente de Melquíades, número 700, anexo da Escola Tenir, Universidade Anhanguera. Prepare-se. É hora de juntar os amigos. É hora de se divertir. É hora do Happy Hour. Happy Hour. Happy Hour. Happy Hour. Happy Hour com Gabi Correa. Happy Hour. Just think about it. Should have do it all night. Would have run all the lights. I was misunderstood. Happy Hour. Complicado e perfeitinha. Você me apareceu. Era tudo que eu queria. Happy Hour. Chega mais, Gabi. Oi, gente, uma boa tarde pra vocês. Iniciando mais um programa Happy Hour hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto. Agora é 17 horas e 2 minutinhos na nossa querida e maravilhosa cidade. Marcando em nossos ponteiros 36 graus, hein? Vocês aí do outro lado acreditam que tá fazendo só isso nessa Corumbá? Gente, que tá abafado, hein? Estamos precisando de uma chuva, que esse tempo tá seco demais. É, mas o povo só reclama, né? Quando tá muito frio, a gente reclama. Quando tá muito calor, é porque Corumbá é uma cidade que não tem equilíbrio quando o assunto é meteorologia, né, gente? Não tem equilíbrio. Ou é muito calor, ou é muito frio. Misericórdia, equilíbrio é tudo. E vamos lá? 40-42-5363. 40-42-5363 é o WhatsApp aqui do Happy Hour, da nova Rádio Clube, do Balada Sertaneja, do programa Gabriel Correia. De todos os programas, esse é o WhatsApp aqui da nova Rádio Clube, para que você venha interagir comigo, com os demais ouvintes e também nos outros programas, com os outros demais locutores que fazem parte desta bancada da nova Rádio Clube. E desde já, um abração a todos vocês que nos acompanham pela frequência 1410 nas ondas da rádio. A vocês que nos acompanham pelo aplicativo do Rádios Net em todos os cantos do Brasil e do mundo. Vamos dar início a mais um Happy Hour? Vamos hoje começar com a música do Alok. Hear Me Now. A melhor rádio. Experimenta. If you get to hear me now, Zeba e Bruno Martin. A próxima música é um pedido especial da nossa querida ouvinte. Ela que nos acompanha lá no bairro Aeroporto, o nome dela é Janete. Ela mandou assim: Gabi, estou aqui acompanhando o Happy Hour. Manda uma aí de Frejá. Vamos de Segredos. 1410, a melhor rádio. Eu procuro um amor que ainda não diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver. regras dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Seu rádio. A apresentação: Gabi Corrêa. A voz que contagia. Saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. 1410, a melhor rádio que experimenta. Segredos de Frejá, essa daí que foi um pedido de uma querida ouvinte e uma ouvinte que está nos acompanhando longe pelo Radiosnet. Ela que fala da cidade de Dourados, a Esther. Ela mandou assim: Gabi, eu estou acompanhando o Happy Hour aqui da cidade de Dourados e eu gostaria de pedir uma música dos Paralamas do Sucesso. O nome dela é Cuide Bem do Seu Amor. Ela me arrasta, me cega no momento em que eu queria. 1410, a melhor rádio. Experimenta. A palavra que destrói o amor quando tudo ainda estava inteiro. Um instante que desmoronou. Palavras duras em voz de fundo. E tudo muda. Adeus, velho mundo. Há um segundo, tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem. É quase eterno, passa devagar. Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar, cuide tudo que for verdadeiro, deixe tudo que não for passar. Palavras duras em voz de vida. E tudo muda. Adeus, velho. Palavras duras em voz de fundo. E tudo muda. Adeus, velho. seu rádio. Vem do seu amor, de Paralamas do Sucesso. É, gente, quem tem um amor tem que saber cuidar, né? Se não perde, é quando vai ver, já foi. Muitas das vezes, mesmo você querendo voltar atrás, não dá tempo. É sobre isso. E não está tudo bem. Vamos, gente. Eita, vai falar dos outros. A Fernanda até riu agora. Vai querer soltar veneno no ar uma hora dessa. Indispensável para mim, da banda Malta. Essa banda que já estourava antes, mas ela realmente explodiu quando eles foram os vencedores da primeira temporada, né, do Superstar. A banda que também já trocou de vocalista várias vezes. Eita, que hoje tá um trava-língua aqui, hein? Ela que já trocou de vocalista, né, outras vezes, porque o vocalista que foi o vencedor, né, que venceu ao lado da banda no Superstar, ele quis sair da banda, porque ele, na verdade, não estava aguentando a lista, né, a agenda deles de show, e ele começou a querer voltar pro anonimato. Gente, pensa nisso. Você batalha pra chegar lá, e quando você chega, você não quer mais ser famoso? Como assim, produção? A melhor rádio. Experimenta. Gabi Corrêa, a voz que contagia. Você chegou na minha vida pra ensinar-me. Tentou me acender e apagou-me. Tornou-se indispensável para mim. Olhos fechados te segui. Se eu busquei a dor, eu consegui. Não era a pessoa que pensei, que pedi para mim. Menti, acaba com meus planos, se arrependi. Já não tem mais nada que eu senti. Já não tenho forças pra seguir. Depois que me arrependi, não era a pessoa que pensei, que pedi. Indispensável para mim, a banda Malta, hein, gente? Quem aí é fã da banda Malta? Maravilhosos, né? Caras de talento. E mesmo depois que o vocalista saiu, foi uma mulher que assumiu o vocal aí da banda Malta e já lançou de pancada um novo single, né? Maravilhoso. E a próxima música, vamos de Charlie Brown, Dias de Luta, Dias de Glória. Essa que é um pedido do Flávio, nos acompanhando lá no bairro Generoso. Na minha vida, tudo acontece